está na frequência do controle. Solo 121, decimal 9. Base negativo, chama a torre 118, decimal 95. Essa frequência da torre, caso não consiga contato em 121, decimal 9, contato. Plano 3170, controle Salvador, sendo identificação desta vez, chegada a Bomed 1 para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 1014. Mantenha chegado o TAM 31, se quiser aguarde a autorização para voar direto do Duna. TAM 3170, tem condições de informar se tem algum desvio previsto à frente com curva pela esquerda? TAM 3170, controle. seguinte, mantenha a via Bomed 1, programe sua navegação para após o fixo Bomed voar na Proide Dunas. Informa o tráfego posição 12 horas, 37 milhas, como oeste, 1 ATR 72. Cruzar o nível 120 e subir para o nível 180. Após livrar o tráfego, mantenha, será redirecionado já direto do Dunas. Terra 3170 após Bomed Voiduna, direção para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado em LSF da pistão no 0, reporte estabilizado. Sareno 2228, chame agora Recife na frequência 128, decimal 8, secundário 126, decimal 0. 1-2-2-2-2-2-0, portaria 2-2-2-2. contato com o localizador, TAM 3170. TAM 3170, complete, afinal de chame Torre Salvador 118, decimal 95. Torre 118, 95, TAM 3170. Azul 6908, acione identificação. Se apresente voo ZAP para intercepto da via bom mediúno, 2 para a nível de voo 050. Sim, tio, azul 6908, então mantenha a via bom mediúno e informe quando iniciar os desvios. Gente, livro de giz, o azul 6908, após o ITAP. Autorizado 050 em descida. Azul 6908, autorizado após desvios, reassumir para de Duna. Azul 6908, confirme se já está voando do Nuno. Gente, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 5, autorizado ILS, X-Way da pista 1.0, reporte estabilizado. Azul 6908, informo as condições do aeródromo, permanente visual, porém chuva leve todo o campo. Azul 6908, informo que agora o aeródromo opera visual nos mínimos, porém permanente chuva leve. Azul 6908, complete a final, chame todos, Salvador 1-18-1995. 1895, bom dia. 520, adicione identificação da presente voo ITAP, desça para o nível de voo 050, ajuste no 04. Ciente, autorizado por MED para efetuar desvios do TAP 520. The departure, Guarani, to go 7491, passing 1500, altitude 360, runabout 1. Go 7491, radar contact on departure, climb flight level 360, via abort 1 departure. After 2000 feet, fly direct 11. Okay, after 360, after 2000, direct 11, go 7491. Gente, o TAP 3520, livre de desvio, reporte assumindo o BOMED. The departure go 7491, request fly heading 220 due weather. Go 7491, liberty deviation. Confirm how many miles for maintain heading 220? Up to 10 miles, go 7491. Roger, 10 miles. After 10 miles, heading 220, fly direct to left. Okay, after 10 miles. Go ahead and have a 491 ticket. Argentina 1910, Conk again. Send flight level 120. And maintain Galaxy Bomed and to intercept Bomed 1 arrival. C3520 após desvios, convime inicialmente quantas miligramas dessa proa. Gente, tá? Após 10 mil, está autorizado o voo na proa de Duna, terá condições do C3520? C3520, controle não copiou? Gente, após 10 mil, está autorizado a proa de Duna. Desça inicialmente para 4 mil pés, ajuste no 04. 4 mil pés, ajuste no 04. Go ahead. Request by now, heading 295440 miles to deviate from ladder. Heading 295 for 10 miles, confirm? No, for 10 miles. 10 miles. Clear the deviation for 40 miles after flight direct left 7491. 491. Uno 592 aciona identificação, desça via Bomed 1 para o nível de voo 140 inicialmente, inicie redução para 240 nós, número 3 na aproximação para Salvador, informe caso efetue desvio. Argentina 1910, centro de level 090. Gol 7491, climber maintain flight level 320 and inform deviation to receive center now frequency 128.8 if enable 126.0. Okay, climber restricted 320, go now receive center 128.8, 126.0, go 7491, right? Argentina 1910, descent flight level 050. Argentina 050, Argentina 3520, desça para 2 mil pés, ajuste 104, autorizado em RX, X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Argentina 1910, confirm indicate speed. 256. Argentina 1910, maintain indicate speed 250 and descend 4,000 feet to 181014. We have conditions now, flight direct to Duna. Flight direct to Duna, descend to 4,000 feet to 181014 and release speed to 5,000 feet. Bono 592, desça para nível de voo 050. Para o 050, Bono 593. Bono 592, informe seu número 3 na aproximação para Salvador. Vai seguir atrás do tráfego, posição 1 hora, 12 milhas, rumo Nordeste, um Boeing 738, cruzando nível 110 em descida. Estrela 3520, complete a final e chame Torre Salvador 118.95. Argentina 1910, send 2006 to NH1014, clear. ILS X-ray runway 10, report 7, show localizer course. So, send to 2006 to NH1014, clear ILS. Runway 10, will report localizer, Argentina 1-9-1-2. Bono 592, após BOMED, está autorizado voar a Duna. Após BOMED, Duna, Bono 592. Como 592, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, reduz a velocidade para 2.010 nós, está autorizado em LS X-ray da pistão no 0, reporte estabilizado. Chamarei estabilizado, 2014, bônus, 592, descendo. Argentina 19910, complete final and the call tower 118, decimal 95. 118, decimal 95, thank you, buenas noches. Golno 592, complete redução de velocidade para 1809, tráfego informado anteriormente que irá seguir na aproximação, agora com grau de 1150 e reduzindo, agora afastado 1 milha de turma. Gente, tênis visual, bônus 592.